Estas jornadas são sobre isto mesmo, sobre a economia, sobre o que faz o país andar, como podemos criar emprego. Investimento, investimento a olhar para o futuro, olhar para o ambiente, olhar para a coesão territorial. O Bloco de Esquerda acha que a ferrovia tem de ser o investimento estruturante do futuro. O Governo tem de apresentar até ao final deste ano, tal como foi aprovado por iniciativa do Bloco de Esquerda, um novo Plano Nacional Ferroviário e deve fazer uma renegociação dos fundos europeus em 2017, tendo em conta essa necessidade de servir as pessoas e não apenas as mercadorias. A suspensão da garantia de potência permite poupar 40 milhões de euros no orçamento do Estado, ao mesmo tempo que faz pressão para que mais depressa seja resolvida a forma como é paga no futuro a garantia de potência por um mecanismo que possa baixar esse custo e, portanto, a prazo, baixar o preço da energia para toda a gente. Temos neste momento já o acordo do Governo sobre esta matéria e, portanto, estou em condições de anunciar que vamos não só propor na especialidade a suspensão da garantia de potência, como temos toda a expectativa que venha a ser aprovado e, com isso, poupar não só 40 milhões de euros, como introduzir um novo mecanismo que permitirá baixar a fatura da luz.